mais uma que é nossa, hein? Compra catuaba, vodka, uísque, xandão e cerveja. Coloca na frente do palco umas quatro mesas. Que hoje eu já tirei o pino da granada. Eu já tô pronto pra estourar na balada. Avisa o cantor que hoje é surra de alô. E se não decorar, meu nome chama de doutor. Que eu tô cuidando das novinhas. Enquanto uma sobe, a outra desce empinadinha. Vai! Ai, ai, ai, elas gostam do papai. Pergunta quem é que faz. Gostosinho pra caralho, só papai. Ai, ai, ai, elas gostam do papai. Pergunta quem é. Do jeito que ela gosta, hein? Sérgio Nas Esticado é o melhor repertório do Brasil. Quem compra catuaba, vodka, uísque, xandão e cerveja. E coloca na frente do palco umas quatro mesas. Hoje eu já tirei o pino da granada. Eu já tô pronto pra estourar na balada. Avisa o cantor que hoje é surra de alô. E se não decorar, meu nome chama de doutor. Que eu tô cuidando das novinhas. Enquanto uma sobe, a outra desce empinadinha.